298, boa noite. Boa. Após, está autorizado para o Chibai Coração que pediu só o chame táxi. Voltei, guardando o Pazvaredo, vou mandar para o carro. O vento é 090 graus com 9 nós. Sente o azul 4298, livre pouso, embaixo travado. Saiu 2224, apenas confirmando qual seria a radial da OTC, do comandante. Dá um minutinho, já te passo. Solo 224. Prossiga. Eu tenho aqui uma direta na Pro 13. Afirmativo, vou coordenar com o centro aqui agora a o nível 210, ok? Obrigado. 2-3-5-3-3. Torre, tal 2-3-3. Puxa, 6303, boa noite, complete a aproximação, guarde pista ali, para o pouso. Sente, 6303. Taxa 3526, com 69 a bordo, 2:30 de autonomia, alternativa Salvador. Fez ataque via parte principal, Índia, no ponto de espera do Pistino 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajustando 611, trip 52 no meio. Autorizado o ataque via parte principal, Índia, espera torre 1 no 8, 9. Um ajuste no 0 do 1. Puxa 63 no 3, cheque o trem, o Kinegal no 01 no 1, o vento é de 080 graus, 9 nós, está livre pouso na 10. Está travado, livre pouso na 1 no 0, 63 no 3. O Salvador, muito boa noite, o 4298 da Azul, nossa escuta. Azul 4298, os ataques via Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado para ativar a alma, eu estou querendo fazer o Beto, 2924. Passaria 2224, pronto, cópia? Pronto, sim, tio. Autorizado Salvador, Juazeiro do Norte, rota direta, nível de voo 2190, saída Momo, Cogbo, pós-Cogbo direto, Paulo Afonso, pós-Cossegue DCT Juazeiro do Norte. Decola da pista 190, com a primeira curva à esquerda, transponder 5072, do controle de Salvador, 119, decimal 8. Salvador, 235 no meio, acertando o ponto de espera da 10, pronto. Copiou, parceiro, 2224. Apenas confirmando a saída Momo, ok? Momo após voa Cogba, após direto Paulo Afonso, após conforme a rota, ok? E o nível, o transponder é 5072. 5072, Momo, essa posição é código? Código é Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Momo, Cogba, após DCT Paulo Afonso, para sair conforme a rota. Ah, maravilha, Momo, Cogba, Paulo Afonso. Correto, Afonso, para 32224. Chamar, obrigado. Gol 1889, Porto 19, feedback, está na tela. Pesado, gol 1889, chame táxi. Chamar, obrigado. Chame a 313 no solo ao 06, ao livrar à direita, chame o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa noite. 209, boa, né? 313. Trip 52 no meio, o vento de 090 graus, uma dúzia de nós, livre decolagem da 10. Autorizado decolagem, 52 no meio. Azul 4298, Juliette 03 é o portão. Juliette, portão 03, 4298, obrigado, até já. Decolou 08, chame o controle em 119, decimal 8, tenha um bom voo e uma boa noite. Vai chamar o controle 119, decimal 8, uma boa noite, 5216. Controle Salvador, boa noite, trip 5216, decolou, cruza 1100 pés na sua escuta. Trip 5216, contato radar na decolagem. Para o nível 190 na saída. Livre ascensão para o 190, trip 52, 16. Na 6303, Juliette 04 é o portão. Ingresso na Juliette 004, 6303. 8189 para os táxis, com 69, 4 horas e 50, alternando Campinas. Dono 889, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18295, ajuste 1011, bom voo. Indy 11, 1895, ponto de espera, gol 889. Boa noite, voo 1889, próximo à ponte de espera da 109. 1889, boa noite, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 090 graus com 9 nós. Alinhar e decolada 10, com 1889. Transmit 305, Concadence, descent of flight level 050, field mine arrival, temperature 101. T04, boa noite, formação Whisky, Fortaleza, nível 370. Decolado da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta pêndulo 19, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5065 no transponder. Boa noite, 789, decolou os 15, chame o controle em 119.8, tenha uma boa noite. 198, vou 839, obrigado, Dom Fereira. Controle Salvador, uma boa, eu vou 889. Dono 889, contato radar na decolagem, Super número 360 na saída da EL, após lida direto por isso. Saída da EL, subindo 360, após lida, confirme, brilha. Fico. Salvador, aparecido o 9287, informação ISC 805, localização Guarulhos, transporte. Quando foi o Chanel 63, 13? O gol 9287. Sente gol 9287, informação ISC confere, Guarulhos, autorizado o nível 360. Só um instante para a cópia, preparando a saída da EL, gol no 29287. Manda a cópia da EL, nível 360, gol 9287. Me 0402 autorizado, reporta táxi. Gol 9287, na escuta. 9287. Por gentileza, me confirme a rota que possui. Ok, o gol 9287, a rota nosso plano é TOC, Open Zulu 10, Rua Bridge, Open Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto 13. Sim, só um instantinho, eu vou chegar com o centro de Recife, a rota que eu obtenho aqui no sistema está um pouco diferente, ok? Só um instantinho, por gentileza, vou chegar comigo. Ok, deixa eu... Sun 3305 está autorizado a sinal do procedimento ILS X-Way, desça para 2000 pés, altimetro 011, reporte estabilizado. Clear ILS X-Way, descent to 2000, altimetro 1011, report side is Sun 3305. Read back correct. Aparelho 2224 para pushback acionamento. Aparelho 2224 chamou para o pushback? É, pushback na 14. Autorizado, reporta ataque, passagem 2224. 2224. Autoriza trip 5296 direto a Aracaju. Aguardo, coordenação. Voo no 889, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.95. 251.339, voo 1889. 13395, secundário. 3395. Trip 52 no meio, centro Recife solicita que mantenha a saída. Ah, tá bom. Falta 5 milhas também pra hora da vida, obrigado. 17. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.8 e aciona 5075 no transponto. Autorizado Guarulhos, nível 367, da coluna 0 direita após saída da El, transição Leda após Leda Bridge, intercepta Opa Zulu 16 e segue com válvula. Controle 119.0, transponda 5075, 19287. Voo 9287 correto, portão 5 chama pronto para o back acionamento. Chama pronto. Uno 604, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolada 10, vento de 080 graus, 9 nós. Trip 5296 chama agora o centro Recife, 125.4, alterna 126.8. Vamos. 24, tem 15 no POB, tem 5 horas e 30 de autonomia e alterna na Recife, pronto, táxi. Passada 2224, táxi via parte principal, Indy Alpha até a ponte espera da 10, ponte espera torre em 1, 18.95, o ajuste 1011, em bom voo. Ok, Indy Alpha, ponte espera 1895, ajuste 1011, gente, obrigado. Voo 9287 para busca e estacionamento, 805. Bom, 9287, coordenando com a equipe de solo, a TR da passagem do iniciando o táxi a partida remota, após a passagem do mesmo a retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Coordenação, guardando a passagem do a TR passagem da retaguarda, após autorizado. Por 9287. Decolou os 26, chame o controle em 119, decimal 8, bom voo e boa noite. Controle 198, 604, uma boa noite, um bom feriado a todos. Controle Salvador, boa noite. O 1604, na saída Momo Sutina, 50. Boa, 1604, sobe 370. 370 subindo, gol 1604. 3305, chama a torre 118.95. Completo, galera. 1895, down 3305. Salvador Tower, good evening, down 3305. Good evening, turn 3305, check the landing gear, call me again on the auto marker. I will report. Salvador, passarelo 224, ponte espera da Dexa. Passaredo 2224, mantenha o ponto de espera da 10. Ah, entendo. Passe altermarket, via down lock, turn 3305. Turn 3305, the wind is 080 degrees at 9 knots, QNH 1011, clear to land, runway 10. QNH 1011, clear land and runway 10, turn 3305. Tango, seu uniforme, prossiga. É, boa noite, né? Para a posição 10, 4 e 3. Autorizado iniciar o reboque posição 10, parte 1. E inicialmente mantendo através